0-0 apresentado por Deus. Novo Mauro Som 3D. Você anda caprichoso nessas últimas saídas. Perfume novo, não usa roupa repetida. Será que é pra mim tanta dedicação? Vai no barbeiro, um corte novo, você só quer inovar. Mas na balada nunca mais quis me levar. Não é pra mim tanta dedicação. Então entra na cena investigadora, mulher que descobre marca de batom e o perfume novo de alguma outra fã. E me faço de besta pra não perceber que já sei suas manhas e cola em você e o flagrante vai acontecer amanhã. Você vai curtir o alto som junto com a outro novo amor e eu vou ter razão pra largar você. DJ Chile superar. Banda 007. Dá-lhe chinelo. Você anda caprichoso nessas últimas saídas. Perfume novo, não usa roupa repetida. Será que é pra mim tanta dedicação? Vai no barbeiro, um corte novo, você só quer inovar. Mas na balada nunca mais quis me levar. Não é pra mim tanta dedicação. Então entra na cena investigadora, mulher que descobre marca de batom e o perfume novo de alguma outra fã. E me faço de besta pra não perceber que já sei suas manhas e cola em você e o flagrante vai acontecer amanhã. Você vai curtir o alto som junto com a outro novo amor e eu vou ter razão pra largar você. DJ Chile superar. Aqui no Aldeçom. Boa, meu águia blindado. Asas. Música nova, viu? É o novo Mauro Som 3D. Seu olhar me mostra que está sofrendo. Maquiagem nos olhos te escondendo. Você chora às escondidas porque não quer ir embora. Eu sinto. E parece que virou a madrugada. Tua voz no telefone tá cansada. Tá querendo me mostrar que é mais forte que os seus instintos. Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero. Sua sorte foi lançada. Você jogou tudo pro ar e não deu conta. Que é impossível ser feliz sozinha. No portão de embarque, acha que tá decidida. Você fez as malas, quer mudar de vida. Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui. E se a saudade apertar antes da última chamada, eu tô do lado de fora, posso mudar a escada. E se achar que do meu lado vale a pena ser feliz, larga tudo e vem pra mim. DJ China, o insuperável. Sempre produzindo os melhores CDs do Pará. E você sabe disso. Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero. A sua sorte foi lançada. Você jogou tudo pro ar e não deu conta. Que é impossível ser feliz sozinha. No portão de embarque, acha que tá decidido.

preciso dizer te amo. Você que vive nos meus planos, amor, vai seguir em frente. Preciso dizer te amo. Você que vive nos meus planos, meu futuro, meu presente. DJ China, o insuperável, sempre produzindo os melhores CDs do Pará. Com essa mulher garçom, bota minha mesa lá do lado dela, que eu vou desabafar. Já bebi todas mesmo, e todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber que ele não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo, que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Prazer, eu sou a ex do seu atual, não me leve a mal. Cê tá no beco sem saída, ele vai ferrar com a sua vida. Prazer, eu sou a ex do seu atual, não me leve a mal. Mas só pra você saber, ele me chamava de amor e me traía com você. Bebi todas mesmo, e todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber que ele não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo, que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Prazer, eu sou a ex do seu atual, não me leve a mal. Cê tá no beco sem saída, ele vai ferrar com a sua vida. Prazer, eu sou a ex do seu atual, não me leve a mal. Mas só pra você saber, ele me chamou. Se beber deu trabalho, vou pra cima da mesa e segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá fazendo é fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal à saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal à saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Banda 007 DJ China. Insuperável do Pará. É que a saudade hoje veio de galera, me trouxe o cheiro e o gosto da boca dele. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar pra ele, estrago a minha vida ou a vida dele. A evolução não para. Novo Mauro Som 3D. O Águia Blindado da Pedreira. O Águia da Pedreira. Sei que você tá procurando uma casa. Comprou a geladeira, na TV já deu entrada. O outro vai casar. Será que tá feliz? Tô aqui lembrando que a gente namorou há 3 anos atrás. Fui feliz demais. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Vou te ligar só pra tirar a dúvida. Se tem um pouco de mim no seu coração, por favor não casa não, por favor não casa não. Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, por favor não casa não, por favor não casa não, por favor não casa não. Há 8 anos conquistando público na Pedreira. Mauro São Triste, o Águia Blindado da Pedreira. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Vou te ligar só pra tirar a dúvida. Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, se tem um pouco de mim no seu coração, por favor não casa não, por favor não casa não. Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, por favor não casa não, por favor não casa não. Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim, por favor não casa não, por favor não casa não, por favor não casa não. Agora é o Águia Blindado da Pedreira. Mauro Som 3D, Mauro Som 3D, há mais de 8 anos conquistando você, público fiel do Águia. Não dói saber que você tá com ela. Muito bem, obrigada. Sem ressentimento ou mágoas. O teu relacionamento tá falido. E o que te faz feliz tá aqui comigo. Vocês não passam de hoje, eu duvido. Eu duvido. O final dessa história eu sei onde vai dar. Vocês não passam de hoje, eu duvido. Eu duvido. O final dessa história eu sei onde vai dar. Antes do meu cigarro apagar, cê me liga.

DJ China, o insuperável, simplesmente do barreiro. Da Marquinhos. Novo Mauro Som 3D. Querer não ter. Sei que a distância é uma.

Se você a vida não continua, não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. A evolução não para. Novo Mauro Som 3D. Banda 007. O Águia Blindado da Pedreira. O Águia da Pedreira. Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos. Sentir seu corpo molhado a deslizar nos meus dedos. Eu quero olhar nos seus olhos, sem duvidar do que faço. Quero beijar tua boca e te prender nos meus braços. Sereia, te amo, te quero comigo pelas estradas por onde andei. Alguém igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Banda 007. Eu quero estar com você. E não me importa o que é certo, pois mesmo às vezes distante, me sinto ainda mais perto. À noite eu sonho dormindo, de dia eu sonho acordado, que um dia, todos os dias, eu estarei do seu lado. Sereia, te amo, te quero comigo pelas estradas por onde andei. Alguém igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Sereia, te amo. Sereia, te amo. Sereia, há 8 anos conquistando o público na Pedreira. Banda Louca Tentação. Não vai adivinhar, com você eu sonhei um sonho lindo, mas logo eu acordei. Olhei pro lado, comecei a chorar. Fico alimentando essa minha ilusão, e no final, quem sofre é meu coração. E acorda e vê que você não vai voltar. Eu sofro todo dia sem você. Sempre produzindo os melhores CDs do Pará. Fico alimentando essa minha ilusão, e no final, quem sofre é meu coração. Que acorda e vê que você não vai voltar. Eu sofro todo dia sem você. E do seu Dourado da Pedreira. O trio do sucesso. Banda Trista. Esse amor, de onde vem? O que me faz? Talvez, vou dizer outra vez com você. É tão puro como a água do rio correndo pro mar. O meu coração já entende que ouvir o seu nome o faz disparar. As nuvens do céu não escondem a lua quando ela insiste em brilhar. E é desse jeito que eu fico quando estou do seu lado e só penso em amar. Não consigo dizer adeus, não consigo mais desviar o meu olhar do seu. Não consigo dizer adeus, não consigo mais desviar meu olhar do seu. O trio do sucesso. Banda Trista. O meu sentimento é tão puro como a água do rio correndo pro mar. O meu coração já entende que ouvir o seu nome o faz disparar. As nuvens do céu não escondem a lua quando ela insiste em brilhar. E é desse jeito que eu fico quando estou do seu lado e só penso em amar. Não consigo dizer adeus, não consigo mais desviar meu olhar do céu. Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando. Lágrimas rolaram dos meus olhos que enxuguei mais de uma vez. Tem algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos. E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez. Que você viria sem dizer que via. Porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero. O mundo se tão caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo. Eu necessitava de um amor sincero. Banda QM Romeu, a voz que apaixona. E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços. Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz. Você e seu sorriso iluminem minha vida e meus passos. E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca, eu te quero. Como doce, com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca, eu te quero. Pra se apaixonar sem ter tempo. Necessitava um amor sincero. Chegaste, senti na minha boca, eu te quero. Pra se apaixonar sem ter tempo. Necessitava o amor chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Como doce com caramelo. Necessitava de um amor sincero. Novo Mauro São 3D, há mais de 8 anos conquistando você, o mundo fiel do Águia. Vou te dar um conselho, não maltrate essa mulher. Ela já sofreu demais e merece ser feliz. Eu estava com ela, eu fiz tudo errado. Se hoje estou sofrendo, fui o maior culpado. Queria estar no seu lugar. Mulher igual a ela, você não vai encontrar. Então não cometa os erros que eu cometi. Faz ela feliz. Escute o meu conselho. Se você brincar com ela, se arrepender, vai saber o que é sofrer, como eu estou sofrendo, provando do próprio veneno. Cuida dela como eu nunca cuidei, valoriza a chance que eu desperdicei. Larga o celular e dá atenção pra ela, dá jantar à luz e vela. Cuidei, valoriza a chance que eu desperdicei. Cuida desse coração que já sofreu e não aguenta mais decepção. DJ China, o insuperável. Sempre produzindo os melhores CDs do Pará. E você sabe que é a sua rocha. Então não cometa os erros que eu cometi. Escute o meu conselho. Se você brincar com ela, vai se arrepender. Vai saber o que é sofrer, como eu estou sofrendo, provando do próprio veneno. Cuida dela como eu nunca cuidei. Valoriza a chance que eu desperdicei. Larga o celular e dá atenção pra ela, dá jantar à luz e vela. Cuida dela como eu nunca cuidei. Valoriza a chance que eu desperdicei. Cuida desse coração que já sofreu e não aguenta mais. Mauro São 3D. Há 8 anos conquistando públicos na pedreira. O Águia blindado por Deus. Cheguei às 15 horas, nem marquei meu horário. O salão tava cheio. Fiquei na sala de espera e sem querer escutei toda a conversa. Faz que dó dessa moça, não quer mais ser a outra. Não deseja esse mal pra ninguém, pra esposa não é fácil também. Mas peraí, esses detalhes eu conheço em